Não adianta tenta derrubar que nós levanta. Não adianta porque é proibido uma planta e só levanta. Fumaça inspiradora, meu irmão, compondo essa trilha da minha meditação. Não adianta tenta derrubar que nós levanta. Não adianta porque é proibido uma planta e só levanta. Fumaça inspiradora, meu irmão, compondo essa trilha da minha meditação. Pou, pou, digri, digri, digri, digri, yeah. Celebra nossa vida, celebration, celebrei. Ragamuffin, hip hop, salve o elemento rei. Sabedoria não é filme de Hollywood. Sempre aprende a respeitar lado B, lado A. Quem quiser concordar, sempre tem um lugar a mais. Pra quem faz, pede a paz, legalize. Mas sou low, mid, high, out. Respeito já é respeito esse grupo. Os africanos amigos representou. WM faz raga no interior. Pra quem quer somar, demorou, demorou. Respeito já é respeito esse grupo. Os africanos amigos representou. WM faz raga no interior. Pra quem quer somar, demorou, demorou. Não adianta tenta derrubar que nós levanta. Não adianta porque é proibido uma planta e só levanta. Fumaça inspiradora, meu irmão, compondo essa trilha da minha meditação. Não adianta tenta derrubar que nós levanta. Não adianta porque é proibido uma planta e só levanta. Fumaça inspiradora, meu irmão, compondo essa trilha da minha meditação. Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue.